Filha, somos os pais mais orgulhosos do mundo. Nos orgulhamos de você, do seu sorriso, da sua honestidade, da sua obediência e do seu prazer de viver para ser feliz. Filha, que Deus conserve seu coração alegre e bondoso, sua alegria, seu entusiasmo, sua necessidade de ser especial como amiga, como filha, como parceira nessa vida. Que Deus possa sempre ouvir suas orações e te dar as condições oportunas para vencer todos os desafios. Que você, filha, sinta-se à vontade nesse lar que construímos para receber você, nessa família que se formou para acolher você, nesse mundo que foi construído por Deus para fazer valer todos os seus sonhos, filha. Nós te amamos, e isso não é segredo. Nós te amamos muito, e isso é o que sustenta a nossa capacidade de sermos pais. Feliz aniversário, filha. Que Deus te proteja e faça com que o impossível venha sempre acontecer na sua vida. Parabéns por hoje, por essa nova idade, por essa conquista e por ser essa filha tão amada.